Le restaurant Le Tamaris, situé au 157 rue des Fossés à Fleury-des-Aubrais, organise le samedi 3 juin à partir de 19h30 une soirée animée par l'artiste Hugo Manuel, accompagné de ses danseuses, pour fêter le lancement de son tout nouveau album. Chaque couple qui réservera sa table se verra offrir un CD par l'artiste Hugo Manuel. Alors n'hésitez pas, réservez dès aujourd'hui par téléphone au 02 38 53 14 73 ou par mail sur le tamaris@orange.fr. Rosas amarelas e brancas estavam. chore, roseira, tu és da primeira, comigo vais ficar. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas e a vocês. Estou na presença de Lourenço com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Ora, espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana, com muita saúde e com o bom tempo que esteve. Eu também passei um bom fim de semana e cá estou outra vez com vocês. Ora, e para quem trabalha também um ótimo dia e muita coragem para quem trabalha fora, que hoje o tempo estamos com 12 graus e 19 durante o dia, mas o sol vai vir, mas está bom, não está muito frio nem nada, está um bocadinho, o tempo está enovado. Ora, e começamos a nossa emissão com o Carlos Soutelo, Roseira Velhinha, e vamos continuar então com as nossas belas músicas, e eu estarei aqui na vossa presença da nova até ao meio-dia com as músicas que tem por ti também a romântica. E para quem viaja, uma ótima viagem e que tenham muito cuidado por essas estradas fora e muita, muita atenção. E vamos continuar então com as nossas belas músicas, e vai ser então Quem Não Brincas de Amor Comigo, o Texas Banda. Então, uma ótima manhã, tudo bom e boa escuta, e fique na presença da Rádio Arcanciel. Mas em bom momento, os atos são mais importantes e mais convencentes. Até vos deixamos a base de algo vencente. Amor, eu preciso acordar em ponto seguro. Não posso ver meu coração dando gritos nos fundos. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Mas de bom como o vento, os atos são mais importantes e mais convencentes. Até vos deixarmos a face de adolescente. Amor, eu preciso acordar em ponto seguro. Não posso ver meu coração dando grito no escuro. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra viver esperando pela sua saudade. Vem pra ficar. dos mundos. Por isso me diz que eu sou seu amor de verdade. Não dá pra me ver esperando pela sua saudade. Vem, vem pra ficar de uma vez. Eu te quero a toda hora, amor. Não vai embora, amor. Não vai embora. Não, não vá embora, fique cá, fique connosco na escuta da Rádio Arcancel 96.2. E vocês estão à escuta das Manhãs Românticas, e hoje somos 23 de maio de 2023. E vamos ficar então com José Amaro, Roseira Enxertada. Ora, como estamos no tempo das roseiras, vamos então enxertar uma roseirinha e ficamos à escuta desta bela música. E dá outras encanadas. E dá Ora, então vimos de ouvir José Amaro, Rosa, Roseira Enxertada, não é Rosa, é Roseira Enxertada. E então vamos escutar quem? O nosso Marante, ele. E então fiquem na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E se vocês, você sabe que a gente passa as nossas músicas ao nosso gosto, mas se você tiver intenções de pedir uma música ou dedicar a alguém, você só tem a fazer o 02-38-43-00 e você telefona e pede a música que pretender ouvir, que a gente está cá para ir a passar com muito gosto. E vamos então continuar a nossa bela canção com Marante. Tudo que é meu, todo o carinho teu, tudo que me pertence. Para ele, tu que chegas te abrindo, cumprimentas sorrindo. E vocês vejam bem que eu venho de receber um telefonema de Portugal, lá do Coté do Norte, que é da Maronte, do senhor João Barbosa, que é um animador também da rádio QCN. E então ele veio me dar um bom dia, também desejo-lhe um ótimo dia para ele, tudo de bom, e daqui a pouco eu vou passar uma musicazinha para ele. Então, boa continuação, como nós estamos cá, e vejam bem como eles ouçam a nossa rádio por entre meio da internet. Na internet você só tem a marcar Rádio Arc-en-Ciel e 96.2 e escuta as nossas músicas ao fim do mundo. Então, boa escuta e fica aí à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Todo o carinho teu, tudo que me pertence. Para ele, tu que chegas te abrindo, cumprimentas sorrindo e de mim te esqueces. Com ele, tu és sempre atenciosa, delicada e bondosa, e de nada reclamas. Por ele até te preocupas e até te desculpas, porque é ele que amas. É ele Ora, vimos de ouvir Marante a ele, e então vamos passar uma curta página do pub e a seguir viraremos com as nossas belas músicas. Então, até já. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel

falta dos teus beijos nesse teu olhar macio. Tenho mais que mil desejos e um coração vazio sem teu calor. Eu não te quero perder. Também não te podes sentir ferida, porque tanta raiva para, não te quero ver assim, longe de mim. Fez aquela paixão que eu tanto esperava, mentiste, nunca foste a alma que eu tanto desejava, traíste o meu coração, minha vontade de amar. Que eu já não te quero mais. Já sofri, já

Sozinho não tem jeito, coração pula no peito, pedindo pra voltar. Tentei uma saída, já menti pra minha vida que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem. Eu não só te liguei e outra vez te acordei. Eu sei que não é hora, mas preciso te falar. Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir me desabafar. Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer que eu não consigo ficar longe de você. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. Tentei uma saída, já menti pra minha vida que está tudo bem. Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem. Eu não só te liguei e outra vez te acordei. Eu sei que não é hora, mas preciso te falar. Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir me desabafar. Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer que eu não consigo ficar longe de você. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor. Tô arrasado, implorando o seu amor. Talvez esta tenha sido a música mais ingênua e inocente que eu tenha escrito até hoje. Porque hoje já tenho mais maldade. Conta-me histórias de tempos. É que eu gostaria de voltar. Tenho saudades de momentos que nunca mais vou encontrar. A vida talvez seja só 9:52 e estamos à escuta de João Pedro Paes. Ninguém é de ninguém. Até te chegar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Ninguém é de ninguém, quando a vida nos contém. ninguém é de ninguém. Quando dormes a meu lado, ninguém é de ninguém. Quando fico acordado, vivo tudo unido. Um raio de sol através de um vidro, faz-me por vezes hesitar. A vontade de estar contigo melodia para no ar, para no ar. Ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém. Vocês, quando a vida nos contém, ninguém é de ninguém. Quando dormes a meu lado, ninguém é de ninguém. Quando fico acordado, vendo-te dormir. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. 9 horas e 58 minutos e estamos quase na nossa primeira hora da missão das manhãs românticas, e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço, e estão à escuta de renome maior que o oceano, Arlete Silva. Dona do meu mundo e do meu céu. Olha, se eu pudesse escrever, com certeza não iria ter pra tantas palavras mais papel. Te amo de verdade pra valer, e acho que nasci para você. Com certeza veio para mim. Tá no meu olhar, tá nos meus planos, um amor maior que o oceano. Nunca morre, nunca vai ter fim. Te amo de verdade pra valer, e acho que nasci para você. Com certeza veio para mim. Um amor maior que o oceano, nunca morre, nunca vai

verdade. Ei, eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor. Tudo, não 10:15 aqui na vossa rádio, na Rádio Arcancel 96.2, e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E estão à escuta de Ana, não digas nada, não digas nada. A gente tem que dizer alguma coisa que é para passar o tempo. As cantoras é que às vezes dizem muitas coisas demais, mas nós estamos aqui, estamos bem contentes e estamos à escuta de Ana, e vamos ficar então com os Roupa Nova, Linda Demais. Local, c'est sur le 96.2 FM. No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor do

eu digo a você em resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar. Então grita. Eu vou ser. Sou menina, teu amor. E me entrego corpo e alma pra você. Feito só pra mim.

Ora, então vimos de escutar a música de Beto, Memórias Esquecidas. E então são 11 horas e 9 minutos. Eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para todas as suas colegas de trabalho, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o animador e também o seu charri. E ela pediu-me para passar a música dela preferida. Preferida que tem por título Tony Carreira. E diz ela que não trocará esta música por mais nenhuma. E então vamos passar esta bela música para escutarem Manuela. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Oh, reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Si tu pars, tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile. Que sans toi, ce sera trop difficile. Alors janela com o teu cabelo à lua qui embora sem levar uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, e assim os meus requerem os teus em todas as ocasiões, menina. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda matando, matei-me devagarinho, que eu quero morrer cantando, menina. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem Ora, e vimos de escutar Menina, Estás à Janela. E então vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Arturo Teixeira Pereira, que ele é de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o César Hugo também, e todos os amigos e todo o auditório da rádio, e todos os animadores. Então vou passar aqui uma canção que ele pediu, que tem por título Júlio Iglesias Manuela. Manuela, que está escrito em português. Então vamos ouvir esta linda canção. Como um sonho, só os olhos negros do meu amor. Como a flor na primavera, como a lua cheia é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos só para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela.

11:26 e estamos a meia hora do fim da nossa emissão, que tem por título As Manhãs Românticas. E vimos de ouvir Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava. Bonita música. Quem escuta esta música tem muito que lhe diga. Ora, e vamos continuar então com o Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Então, há muitos amores por aí, fora, e perdidos, não é? Então, vamos ouvir esta linda canção do Marco Paulo, Eu Tenho Dois Amores. Estamos à escuta de Marco Paulo, Tenho Dois Amores. E vamos continuar com José Malhoa, Cara de Cigana. Então vamos ouvir Cara de Cigana. Ai, ai, a bunda, bunda está.

paixão. No trem eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito. Um sonho que me envolve neste tango de magia. La vie même sur Arc-en-Ciel Orléans. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito. Um sonho que me envolve neste tango de magia. Ora, então vimos de ouvir o tango da vida e continuamos com o nosso Dino Meira, Negro Destino. Se o meu destino é assim, então destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, tão negro. Ora, então estamos à escuta de uma valsa, a valsa da meia-noite. Quem tiver aí um parzinho em casa, toca a dançar, treina um bocadinho, muita alegria, que tristezas não pagam dívidas, não é? Então vamos à música e fique bem à escuta da nossa rádio, da Rádio Arcanciel 96.2. Então, a valsa da meia-noite, e continuamos com o nosso Vandalusa, Adeus Solidão. Sozinho, sem ninguém, mas de repente apareceu. Agora encontrei tudo que sonhei. Quero ver Ora, então estamos a 10 minutos do meio-dia, estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, que tem pelo título Armanhãs Românticas, e estamos à escuta então de Banda Lusa, Adeus Solidão, e vamos ficar então com o Ouro Negro que vai nos cantar Vou-te Levar Comigo. Ora, então, muito, muito bem e uma ótima manhã, e espero que vocês estejam a passarem uma bela manhã na companhia da Rádio Arcancial. Tão triste, vê se ela sabe. São João. Toda a cidade estava iluminada e toda a gente vinha em folia em turbilhão. E entre essa gente vinha a minha amada e trazia amarrar o cabelo negro a beija-quita. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Ora, 11 horas e 56 minutos e então vimos de escutar o Maria Rita dos Ouros Negros. E então vamos continuar com a nossa bela música e então vai ser com esta música que eu vou acabar a minha missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. E vai ser quem? Dia Paizão, atende o telefone. Não atendo o telefone agora, porque é quase meio-dia e estou a acabar a emissão, não posso atender. Então vamos escutar esta bela música e é com esta música que eu acabarei a minha missão de hoje. Então, até já. Seres comigo, liga tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para seres comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Tenho tanta coisa para te dizer. Sinto saudades de ti. Te poder abraçar, quero ter-te junto a mim, para te poder amar. Porque será que não queres matar a minha saudade? Porque o meu amor por ti é um amor de verdade. Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Será que não queres comigo falar? Atendo o telefone para falar contigo, para te convidar para sair comigo. Liga tanta vez, não queres atender. Tenho tanta coisa para te dizer. Te poder Ora, pois é, eu também sinto saudades de vocês e é assim que eu acabo esta emissão das Manhãs Românticas. E já de tudo, foi um grande prazer em estar aqui essas 3 horas com vocês e só tenho a agradecer a todas as pessoas que me telefonaram. Muito obrigado a todos e a todos que tiveram a escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora então, só tenho a marcar rendezvous para sexta-feira, se Deus quiserem, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. E até lá, vocês cuidam bem de vocês, façam muito cuidado e cuidem-se bem, e muita saúde para todos, é o que eu desejo. Então, daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional para ouvirem algumas notícias lá de baixo também. E fiquem bem, bom apetite a todos e tudo bom. Até sexta-feira, se Deus quiser. São 11 horas, 10 nos Açores. O Ministro das Finanças projeta uma queda acentuada da inflação durante os próximos meses. Vai ficar